Vamos lá, vamos embora. Eu tenho tudo, meu bem, eu tenho tudo, bebê, pra você me odiar. Eu sei de tudo, meu bem, eu sei de tudo, bebê, que te faz me detestar. Mas mesmo assim, vai, você vive grudado em mim. Eu te provoco, eu quase sufoco, e você vive grudado em mim. Todo louco, bebê, que é pra você me largar. Muitos defeitos, meu bem, sou só defeitos, bebê, mas você gosta de rastejar. Inclusive me acha um charme e vive me pedindo pra casar. Eu disfarço, te deixo em pedaços, e mesmo assim você quer casar. E mesmo assim você quer casar. Posso ser mansa, meu bem, você me alcança, baby, se escrever uma canção. Bem feitinha, meu bem, toda rimadinha, baby, e que deixe o meu senso musical no chão. O meu senso musical no chão. Yeah, yeah. Então eu vou deixar você me levar. Eu vou dobrar os joelhos, é. Então eu vou deixar você me arrastar. Mas dessa vez, benzinho o quê? Só se for pelo cabelo. Mas só se for pelo cabelo. Mas só se for pelo cabelo. Só se for pelo cabelo, baby. Então eu vou deixar você me levar. Eu vou dobrar os joelhos, é. Então eu vou deixar você me arrastar. Mas dessa vez, benzinho, vai. Só se for pelo cabelo. Oh yeah. Só se for pelo cabelo. Só se for, só se for. Só se for pelo cabelo. Vai comigo. Mas só se for pelo cabelo.